Sorriso tem qualquer coisa que me domina, meu bem. O sorriso tem qualquer coisa que me domina, meu bem. Tua boca é alvorada, nunca vi sorriso assim. Um sorriso não só nada, dá um sorriso pra mim. O sorriso tem qualquer coisa que me domina. Há quem diga que o sorriso é prenúncio de saudade, mas o teu traz o aviso da minha felicidade. O sorriso tem, qualquer coisa que me domina, meu bem. O sorriso tem, qualquer coisa que me domina, meu bem. Meu viver foi transformado desde o dia em que te vi, por sorriso abençoado que nunca mais esqueci. O sorriso tem qualquer coisa que me domina, meu bem. O sorriso tem qualquer coisa que me domina, meu bem. Thank you.